Eu tava no Steam, jogando. Aí veio o bot pra mim, cara, corre pro Skype, cara, atende a conversa, o Pombo não tá bem. Caralho, mané. Tinha que tá vendo. Mas eu não tô bem mesmo não, cara. Aí eu entro no Skype e tá o Pombo. Porra, cara, tô muito preocupado, eu não tô bem. O meu pau... Puta, velho. É comumente torto pra um lado. Pra cima. Só que agora... A ponta dele tá entortando pro lado, então ele tá tipo fazendo um S. Puta que pariu. É um N, cara. Eu não sei o que que eu faço, cara. Eu tive que esperar 20 minutos ele amolecer pra tomar uma providência. Ah, pô, você é um filho da puta. Bode, puta que pariu, cara. Próxima vez que tiver uma emergência e for uma merda dessa, você tá fudido. Mas peraí, você não me ajudou ainda, cara. Não, nem vou te ajudar, cara. Só que... Filha da puta, cara. Demonstra toda a minha indignação. Que está começando o podcast de Tanguinha! No programa de hoje, nós vamos discutir um assunto muito polêmico. Tem que falar o Mandrake, Bulbasaur e o Charmander, vocês deram mole. Caralho. Mas o assunto de hoje é ostentação. Nós vamos aqui discutir até que ponto ter as suas luxúrias e ostentação é errado ou não é. Qual é o limite do humor, digo? Da ostentação. Meu Deus. E pra conduzir esse papo muito maluco e sincero, tô aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff! Eu sou rica! E comigo hoje, o Bode! Eu acho que a melhor forma de explicar o tema de hoje é você imaginar a diferença dos brinquedos do Kiko pros brinquedos do Chaves. Enquanto o Chaves pegava uma garrafa pet, fazia um buraco e falava que era um barco, o Kiko tinha lá um porta-aviões maneiríssimo de plástico, multicolorido, com luzes e tal. Essa cara, é a pegada. Na bola, cara. Qualquer coisa que o Kiko tivesse era ostentação perto disso. Ah, depende. Eu achava aquela parada dele que tinha uma caneca, ele tinha que encaixar num palito. Aquela porra dele era muito mais escrota do que a do Chaves, que era só um negocinho de palito com a lata escrota, entendeu? Do que era um bojo escroto, grande pra caralho, colorido. Bojo. Um bojo. Foda-se, Kiko. Vai tomar no cu. Um bojo. Beleza? Bojo. Bojo. E comigo e com o bode, o Pombo! Não contratem o Velox. Só isso, beleza? Por favor. Por que, Pombo? Por que essa indignação, cara? Porque, porra, teve aniversário, aí teve uma porrada de coisa, entendeu? Um monte de programa aí, tá ligado? Que você... Nada a ver, tu que mandou bem pra caralho no Recomendações. Mandei. Tava... Vitor Boris aí, Pombo. Boa noite. Cara, tô falando do Gato Bode. Porra, não tinha o que encaixar, não tinha o Boris. Ah, é um problema. Enfim, mas o Velox é horrível, entendeu? Eu com certeza estou fazendo o contrário de ostentá-lo nesse momento. Acho ótimo. E hoje aqui conosco, pela primeira vez, diretamente do podcast Pixel Coffee, Abraão, o semi-ateu. Eu vou ostentar aqui que eu já falei pra vocês, eu tenho mais de 10 pacotes de miojo na minha dispensa, cara. Caramba, cara, você não consome isso, você usa só pra chamar os amigos vão na tua casa. Aí, galera, chega aqui. Eu quero poder, em alguma coisa eu tenho que poder ostentar, né, cara? Ó, Abraão, se os amigos combinam de ir na sua casa à noite, você nega a janta, cara? Cara, não, ó, eu acho que eu estouro uma pipoca, cara. Aí, caralho, maluco. Aí, o cara é judeu mesmo, né, cara? Você tá falando que é ateu, mas é... Então é isso, galera, a gente vai pro mural de recados, já volta, não saiam daí que vai ter muito iPad, muito iPhone, muita maluquice nesse podcast, hein? Quer um iPad? Quer um Play 3? Porra, ninguém entendeu, né, a piada do traficante boiola. Foda-se, então, vai tomar tanto... Sabe, nosso podcast pertence ao site www.tanguinhacorp.com. E após essa gravação aí do bode, que ele faz sempre da mesma forma, eu tenho que falar Porra, mas impressionante, cara. Essa tua forma aí de gravar, eu fico até emocionado. Mas, já que eu não sabia que você ia falar isso, eu posso falar do nosso Facebook também, que eu acho que foi a única coisa que eu decorei até agora, que é aquela ferramenta que quem não tem tá dando mole, é facebook.com/tanguinhacorp. Quer ficar por dentro das novidades da Tanguinha Corp em primeira mão? Ter um contato direto e quase imediato com nozes? Nozes? Siga www.twitter.com/tanguinhacorp. Barra Tanguinha Corp. Agora fudeu, cara, que tem essa porra do feed aí, né? Eu até dei a brecha aí pra você falar, mas você não quis falar. Eu não sei direito como é que funciona essa porra não, essas porra de iTunes que eu acho que aí, como é que é? É, vai lá no nosso site que vai estar tudo bonitinho. Você vai dar dois cliques e vai receber semanalmente nosso podcast no conforto de sua residência. É só clicar, né? Então, beleza. Eu tô odiando essa minha voz. Eu odiando a minha voz. Nosso e-mail, é verdade, nosso e-mail, podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Eu acho que eu acertei dessa vez. Mandem mensagem para nós, não deixem de mandar seus e-mails e é isso, né? Acho que tem mais alguma coisa? Temos uma coisa muito especial, nossos brothers. Ah, verdade, cara. O pessoal do Baixo Frente Soco aí comemorando o centenário, brother. Caralho, o pessoal do Baixo Frente Soco chegou uma meta, né, cara? Que dificilmente você vê um podcast alcançando. 100 podcasts, cara. Coisa pra caralho. Se a gente não cancelar até, tipo, né? Esse é qual? 66? É. Se não cancelar até o 68, tá ligado? Eu fico felizão. Cara, foi um milagre chegar no 10, porra. Sem podcast, maluco. Aí tá de parabéns, pessoal do Baixo Frente Soco, maluco. Belíssimo trabalho falando sobre jogos e diversões. Ah, exatamente. Meu podcast preferido depois do meu, né? Porque eu sou obrigado a falar isso por contrato. Não, não, sacanagem. Eu gosto mais do meu mesmo. Não, não, não falei isso. Ah, foda-se. Acessem baixofrentesoco.com e ouçam o gosto de jogos. É isso aí, acabou a porra do Moral de Recado, vai rolar a vozinha fina de novo do Puff? É, cara! Ou não, vai direto? Não, é direto. Diretão, fudeu! É nóis! Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Pessoal, começando agora esse podcast muito louco sobre ostentação. O que é ostentação? É você ter as coisas e ficar jogando na cara dos outros. Você ostentar, você esbanjar, entendeu? Ter um luxo, ter uma riqueza. E não é só ficar na tua, é você falar pros outros aqui, ó. Eu tenho, você não tem. Isso me lembra uma história muito boa. Na Casa dos Artistas, a primeira, velha guarda da Portela, aquela mulher Núbia Oliver, que nunca fez nada, só posava pelada. Assim. Eu não sei quem é Núbia Oliver. Peraí, você não sabe quem é? Caralho. Ela posou muito pelada, cara, 500 mil vezes, assim. Fez carreira posando pelada. Tô no Google aqui. Abraão, você conhece uma parada chamada punheta? Caralho, vagamente. E aí ela tava falando sobre os pecados, a galera tava falando sobre pecado, preguiça, gula, e ela foi falar de luxúria. E ela achava que luxúria tinha a ver com luxo, com ostentação. Não tem não? E ela falou... Não, eu acho uma luxúria a pessoa ter 7 carros, ter um apartamento em Miami, e luxúria não é isso. A gente explica o que é luxúria ou acredita no você? Você explica o que é luxúria, porque... Não precisa explicar não, pô, já sei. Não. Você acabou esse buraco. Acabou esse buraco, agora tu vai explicar o que é luxúria. Luxúria são os prazeres da carne, assim, você ser movido pelos sentimentos carnais, ser um isso. Animal, pênis-vagina. Então quer dizer que. Então. Mas se a pessoa gostar de fazer sexo freneticamente com muito luxo, será que. Aí também ela é... comete dois pecados. Por cheia mais de que... joias, cheia de joias. Cheia de joias. Fazendo marolinha, tipo um boi, tá ligado? Tipo. Não, e eu queria demonstrar que é o seguinte: ostentação, você ser um babaca com dinheiro que nem um plano, esfregar na cara dos outros que você tem um iPad, não é pecado. Assim, na Bíblia, tá liberado. A Bíblia tá liberado. É. Você passar, subir a rocinha com o Porsche, tá liberado. Tá liberado, você não vai chegar ao final, mas segundo a Bíblia, tá liberado. Acho. É, e como todo mundo sabe que a Bíblia dita todas as normas da ostentação, então tá tudo certo, né? Cara, eu acho babaquice essa parada de ostentação. Porque pelo seguinte, as pessoas, elas normalmente elas deixam de realizar coisas primárias na vida em nome da ostentação. Você vê muito neguinho aí com. É, o neguinho vai pegar mal, né? É, porra, só o negro fazer isso. É meu modo de dizer, mas vou voltar. Tem muita gente por aí que, porra, anda com a roupa de marca e tal, a do ano, né? Porque não basta ter a roupa de marca. O cara tem que ter a última edição da roupa de marca ou do tênis de marca. Isso é só um exemplo. Mas pode ser aplicado a eletroeletrônico, joias, e, ou o que quer que seja. É, mas a pessoa, ela tem essa obrigação pra ela mesma de ostentar isso e, ao mesmo tempo, se tu for ver, ela não tem, tipo, 20 pacotes de miojo em casa, que nem o Abraão. Porra, eu tenho, cara. Então, o Abraão tem. Já é o outro lado, né? Pelo jeito, você deve estar andando com aquela sandália de africano, né? Que é tipo uma garrafa pet amarrada. Só pra ter um estoque infinito de miojo. Vocês nunca viram a sandália de africano? Cara, eu já vi isso daí, dá dó, cara. Dá dó não, achei muito style, cara. Vai ser das próximas havaianas. Ok, como eu botei no Beolio, eu vou botar sandália de africano aqui. Africano. Cara, mas aí agora, partindo pro sério. As pessoas, elas acham que isso é vida, cara. Porque ela sente uma satisfação maior em estar ostentando aquele item do que, de fato, se alimentando, né, direito. Ou então... Não, mas olha só, a partir do momento que o cara tem dinheiro pra se alimentar e não passa necessidade, qual é o mal do maluco ter o celular mais moderno, tá ligado? Ter o Nokia Galaxy 2, é S2. S3, que seja. Qual o problema, tá ligado? O cara, ó, tem a mulher dele, tem os filhos dele, ninguém passa fome, tem uma casa tranquila. O cara quer ter um Galaxy S3, cara. Ele não sabe nem usar. Ele só usa o e-mail naquela merda. E-mail e foto. Aí ele tá lá no Galaxy S3 dele e acaba a luz da casa inteira cortada pela light e só o Galaxy S3 dele fica aceso. Então, mas pera aí. O cara ele ostenta porque ele tem o celular maneiro ou ele ostenta porque ele mostra pros outros e fala, ó, meu é o fodão, é ó. É, normalmente... Ostentar é a babaquice de mostrar ou ostentar a pessoa ter sem necessidade? Eu acho que ostentar é a pessoa ter sem a aplicabilidade. Às vezes a pessoa não sabe nem pra que serve aquela merda direito, entendeu? Pô, então os velhinhos, quando chegam na terceira idade, tudo corta o pau fora, filho. Não serve mais pra nada, filho. Vai, mano, tá ostentando essa porra aí, arrastando no joelho, brother? Verdade, tá certo. É uma ostentação, brother. Vocês então acham errado ostentar, beleza. Mas não é possível que vocês nunca tenham ostentado nada, tá ligado? Porque se você compra um Play 3, você vai querer chamar seus amigos pra tua casa pra eles verem que você tem um Play 3, tá ligado? Ou pra jogar com você, né? Sim, mas, ok, então um bom exemplo que você sai de casa. Se você... porra, agora tu me fudeu. Sei lá, você compra um relógio muito maneiro. Tu vai querer usar na primeira oportunidade, porque você quer que as pessoas elogiem. Caralho, que relógio maneiro, sabe? Ou você quer saber a hora. Você compra uma coisa por um objetivo. O objetivo pode ser ou se sentir bem ou uma utilidade, sei lá. Tem vários, na verdade, objetivos. Mas a ostentação, se ela não é agressiva, eu acho que ela te faz se sentir bem, entendeu? Não, assim, a questão é a seguinte. O cara, ele pode comprar um relógio porque ele acha o relógio muito bonito. Ah, eu quero esse relógio aqui porque ele é bonito pra caramba. Só que aí você vê que a última moda em Paris é a porra de um relógio que a parte de cima do relógio, que eu não sei qual é o nome daquela porra, que é a única parte que importa no relógio, normalmente. O visor do relógio é em formato de tangerina, tá ligado? Aquela porra é feia pra caralho, mas é a porra da última moda. Moda em Paris, sabe como é que é? E aquela porra custa 15 vezes mais. Tá errado. Comprar não é ostentar. Não, mas espera aí, cara. Você tá visualizando a porra da tangerina no teu pulso? tá fazendo isso? Então, eu tô diâmetro, tá ligado? Agora eu tô imaginando realmente uma tangerina. Vamos lá. Tá, tipo... então beleza. Então, imagina a porra de uma tangerina no teu pulso só porque a porra da atriz francesa escrota usou aquela merda num filme babaca. Tá ligado? Não. Agora você imagina que essa porra dessa tangerina no teu pulso, o punho, o certo é punho. O Marcos gravou podcast de educação física aqui, de vida saudável, e enche o saco com essa... Eu não perguntei se é punho ou pulso, continua. Aí, essa porra em cima do teu punho, e custou, tipo, 20 vezes mais do que a porra de um relógio bonito pra cacete, tá ligado? Que não deixa de estar fora de moda, mas é a porra de um relógio bonito cheio de função. Mas essa merda custa 20 vezes mais só porque a porra da mulher usou e virou a última moda na casa do caralho. O problema, cara, o cara que pagou esse relógio custa 20 vezes mais, ele provavelmente tem muito dinheiro. Então, pra ele não tá fazendo falta, tá ligado? Ele trabalhou, por algum motivo ele tem muito dinheiro, ele deve fazer uma coisa que ninguém mais sabe fazer, ou ele é muito cagão, mas ele tem muito dinheiro. E então, beleza. Relógio você... tangerina, cara. Não, você é a favor da pessoa limpar a bunda com a nota de 100, então, porque a pessoa tem muito dinheiro. Isso é crime, você ia jogar tiro fora. Não, se rasgar dinheiro. Eu concordo com esse lance aí. Se o cara tem dinheiro e quer comprar o relógio de tangerina, cara, o cara compra. Eu acho que o foda é o cara que tá com o relógio de tangerina chegar num amigo do lado ali e falar assim, ô, olha que maneiro esse relógio, paguei 5 mil reais, cara. É, aí é babaca. Aí é babaca. Tá... O problema, cara, é que nesse tipo de caso, todo mundo sabe, porque essa porra desse relógio saiu na... E é por isso que o cara compra, entendeu? Porque saiu num site importante lá que essa porra custa 15 milhões de dólares. Mas e o cara... Deixa eu fazer uma pergunta. Papo sério. A menina adorou o relógio, ela viu no filme, ela quer o relógio. Ela não precisa de um relógio. Mas efetivamente, essa vontade dela por esse relógio é menos válida, é menos legítima do que a sua vontade de saber as horas? Entende? Ela pode ser um imbecil, um idiota, foda-se, não tô entrando nesse mérito, mas não é legítimo, então não seria uma ostentação pejorativa, cara. Seria só a vontade de ter. Sim, ostentação é ser ela comprar um relógio, jogar na cara das amigas, eu tenho, você não tem. É isso aí. Entendeu? É, tipo na nossa época de colégio que a pessoa que se achava foda era que tinha um macaco pendurado na mochila. Entendeu? Porra, eu nunca levei aquele macaquinho como status, cara. Porra, você não sabe nada. Vocês comentando lance de escola, até ostentar. Eu lembro na época de moleque também, escola. Eu não sei se aí rolava também, mas quando a mãe comprava um tênis novo, você ficava, puta, pilhadão pra poder usar o tênis novo. Puta, eu vou querer ir na escola já com ele e tal. E se você ostentasse, cara, você deixasse a galera perceber que o tênis era novo, você se fudia, cara. A galera pisava em cima até destruir, cara. Era um selinho. O mundo é cruel. É volta, cara, dos invejosos. O mundo é cruel, cara. Isso eu acho errado. Mas assim, na minha época de colégio, agora que vocês falaram disso, era muito mais light. Tipo, a ostentação era o cara que tinha, tipo, um lápis gigante, sabe como é que é? Aquele lápis molengo, lembra? Molengo, é. Aquilo é legal, cara. O pessoal comprava Naquela época não tinha iPad, né, cara? É verdade. Não tinha iPad, o pessoal usava a porra do monitor gigantesco, ver com todas as cores de canetinha, sendo que era aquele pilô gigante em vez de uma canetinha normal, sabe como é que é? Aí vinha uma régua sinistra, assim, grande pra caralho. Borracha, transferidor, que eu nunca usava naquela época. Transferidor, cara. Transferidor. Só tinha um transferidor na quarta série, eu achava um máximo. A porra da pasta era maior do que a minha mochila, mas era maneiro pra caralho. Sempre tem o pessoal que não consegue comprar isso e tal, vai se sentir inferior e tudo mais, vai querer, porque a criança, ela quer tudo que tá na moda e tudo mais, mas isso não quer dizer que chega a ser uma coisa ofensiva, entendeu? Agora, tipo assim, a pessoa, tipo, esprega na tua cara uma parada que não tem utilidade nenhuma pra ninguém, aquilo de fato tá se tornando um símbolo de status, entendeu? E você começar a diferenciar as pessoas por uma coisa que não tem, de fato, utilidade, aí isso sim começa a tornar uma baquice, entendeu? Daqui a pouco o mundo vai se resumir a coisa sem utilidade que definem que você é, entendeu? E não mais as suas atitudes ou a sua conduta, entendeu? Cara, hoje eu vou lá atrás, naquele tal de Marx, do comunismo, Rússia, União Soviética, eu vou lá atrás. O cara... Falou, tchau, Bud. Falou aí. O cara, ele falava o seguinte, na sociedade capitalista tem um negócio chamado fetichismo. O que é o fetichismo? Efetivamente... É velas e couro. Tem a ver com... couro, você botar uma maçã na boca e tomar chibatada na bunda, não. Tem a ver com luxúria. Dessa vez tem a ver com luxúria. Se você contar pros amigos, pode ser o ostentação, né? Tem uma banda aqui. Grande grupo de pagode. Caralho, peraí, Google, se isso existir, ele já eu vou comprar o CD, eu juro. Hoje. Vai ficar mal ostentar, né, filho da puta? Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carro. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carrão. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. O capitalismo, pra vender produtos, cria necessidades que efetivamente não existem. Você não precisa de um iPad, você não precisa de uma TV de LED, a sua televisão de tubo tava maneira, tava legal. Mas o momento que lança, o momento que você vê seu vizinho com aquela TV de LED, no momento que você vê aquela antena parabólica no topo do prédio do vizinho, você vai querer também. Não é porque você é um escroto, não é porque você é um babaca, é simplesmente um efeito. Você se sente deixado pra trás, você sente que falta algo na sua vida. Você cria uma necessidade que aparentemente não existe, não necessariamente existe. Basicamente é essa a ideia do fetichismo. É, não, assim, eu entendo isso, Bod. O meu ponto é o seguinte, é que se amanhã ou depois o cara vier e criar um carro igualzinho, né, o carro tem tudo que o carro dele já tem, aí ele vai e lança a versão do ano que vem. A versão, ele tem a versão 2012, vai lançar a versão 2013 no meio desse ano, porque não lança no ano certo, lança sempre no ano anterior. Aí vai lançar agora a versão 2013, que vai vir com a porra da lanterna num formato diferente. Entendeu? É a única diferença. Quer um exemplo? Há 10 anos atrás você tinha celular? Não. Tinha. Tá, você. Mas, efetivamente, quase ninguém. Porra, peraí, há 10 anos atrás eu tinha 15 anos. Aquela que eu tinha celular, cara. Você também tinha. Acabou. Porra, eu tinha também, cara. Ok, 15 anos atrás. Ok, 15? Não. Nem minha mãe tinha celular quando eu tinha 15 anos. Não, então, mas o celular se tornou uma necessidade que ninguém tinha antigamente, certo? Beleza. Agora, você vê, hoje em dia você tem celular, você tem notebook, você tem um tablet, o viado do Pluff foi ainda mais longe, tem um Kindle. O Kindle é o... É o exagero do exagero. É a necessidade em cima. É exagero, cara. Olha só, meu Kindle é o bicho, cara. Olha só, a programação falando pelo Fluff. Fetichismo. Ele acha que precisa disso. Vai lá. Ele procurou o aparelho que mais vibra. Cara, só, você tem um tablet, correto? Eu não. Pra que você usa um tablet? Um cidadão comum. Tem gente que pega e compra a porra de um iPad, de um Samsung Galaxy, e fica me tirando foto como se fosse um celular. Isso eu acho. Porque a câmera é pior do que a dos celulares. Isso é maneiro, cara. É uma coisa escrota, tem que ficar segurando aquele negócio pesado pra poder tirar. É maneiraço, cara. Não, não é maneiro, cara, tirar uma foto com... É a chance de se sustentar, cara. Se eu tivesse um Samsung Galaxy, eu usaria pra banar minha bunda. Certamente eu faria isso. Mas tem gente que faz pior. Tem gente que usa ele com o chip da telefonia como telefone. Então ele atende. Celular gigante na orelha. Com o chip da telefonia. Metrô, cara. Eu tenho meu Kindle, tem 7 polegadas, é pequeno, do tamanho de um GPS, tá ligado, de carro. Eu uso pra ler quadrinhos, uso pra... Com certeza que 7 polegadas não é o suficiente pro plano. Pra ler livro e tal, não uso pra ficar... Não tem nem 3G essa merda, entendeu? Eu comprei pra suprir minhas necessidades. Se um dia eu precisar fazer ligação de um aparelho gigante na minha orelha, aí eu compro um que tenha 3G. Mas não é o caso ainda. Deixa eu só comentar uma coisa, não sei quem que falou aí a respeito de socialismo. Cara, eu fiquei perguntando aqui, que a galera... Sei lá, sociedade capitalista, a gente tá acostumado. Tem iPads, iPhones, relógio de tangerina e tal. Mas e no socialismo, cara? O que a negada pode ostentar? Tipo, com o vizinho assim, caraca, ó, tenho 3 pares de sapato aqui. Não, cara, no socialismo naquela época era tipo produzir pra sobreviver só, cara. Exatamente. Então, mas, quer dizer que tipo não... assim, ele joga na cara do maluco, ó, você morreu, eu tô vivo. Não. Cara, eu vou mais fundo. Por exemplo, Pombo. Oi. Vamos lá, pergunta séria agora. Sério. Qual é o seu maior sonho? Tirando comer a Jessica Esteves. Comer ela de novo, cara. Não, sério, tipo assim, você vai se sentir realizado quando você fizer o que na sua vida? Caralho, comer a Jessica Esteves e mais uma mulher, tá ligado? Tá bom, com o Pombo isso não vai funcionar. Mas fingindo que o Pombo não quer comer a Jessica Esteves. Tirando isso, nada mais pra Jessica Esteves. Não, cara, vai que dá azar. Digamos que você quisesse, sei lá, só queria ter uma casa na praia e uma esposa modelo. Por que você não deu logo um exemplo? Por que você quer jogar em cima do Pombo? Não, porque eu queria que o Pombo falasse, tá ligado? Mas ele falou assim. Deixa o Pombo sonhar, que... cara. Muito escroto isso. Pode não, sonhar. Se você tá me sabotando, né, filha da puta? Você quer que eu fale uma parada e você bota Jessica Esteves no meio da praia. Melhor, Pombo, tudo bem, seu sonho é Jessica Esteves. Você tem uma casa na praia, que é o seu sonho, e você casou com a Jessica Esteves. Peraí, você tá e dizendo ela fez um sonho pra mim. Que ela nunca vai envelhecer. Ela fez um tratamento que ela nunca vai envelhecer? Nunca vai envelhecer. Mas de um desse tratamento tem que vir um tratamento pro meu pau também, cara. Isso não vai. Tá bom, mas aí não tem tratamento pro seu pau. Sinto muito, o seu pau já tá um M, então tantas curvas que ele tem. Calma aí, você errou a ordem, cara. É um W. Primeiro ele vai pra baixo, depois vai pra cima. Tudo bem, não interessa. Mas chega um ponto na sua vida que você tá velho, você não pode mais comer sua mulher, você já tem a casa que você queria, tem tudo que você queria. O que você faz na sua vida agora? Qual é o seu objetivo? Continuar agora, sei lá, ler quadrinhos, gravar podcast? A ostentação, o capitalismo, meio que... ele traz essa... Esse é um conforto, cara. Você comprar uma televisão... É uma isca, cara. É uma faca de dois gumes, pô. Eu entendi o que quer dizer. Mas ao mesmo tempo que te dá um objetivo, porra, eu vou trabalhar, vou juntar o dinheirinho, vou comprar uma casa, vou educar meus filhos, vou ter um plano de saúde bolado, vou fazer meu implante dentário na implante dente, sabe? Você cria uma agonia, porque graças a Deus você é playboyzinho zona sul seccional. Agora, se você é um fudido, seu grande sonho é comprar o ingresso pro show do Luan Santana e você tiver que... Literalmente. Sanqueiro. Sexo. Agora, se seu grande sonho é comprar ingresso pro Luan Santana e sua mãe vai ter que fazer 3 diárias a mais mais em casa de família pra você ir no show. Eu me refiro a empregada doméstica, por favor. Isso é ótimo, cara. Isso é uma tortura, cara. Isso é uma agonia. Não, é uma tortura. Mas você tem esse objetivo de vida, cara. Sempre vai ser uma pessoa, tá ligado? Que vai estar guiado por alguma coisa, cara. Algum material. Não, olha só. Você poderia voltar pra você mesmo, pra dentro de si, cara. Que bonito, ser transcendental. Não, olha só. Não. A vida sem um próximo objetivo é uma merda, cara. É isso que eu tô falando. Se você, porque o bode, eu não sei como eu vou chegar a isso, virar pra falar isso pro bode sem usar um exemplo escroto. Mas é, tipo assim, imagina a tua vida como se a próxima semana fosse com o mesmo objetivo dessa semana que passou agora. Imagina se você trabalhasse o mês inteiro sem você poder chegar no final do mês e falar, porra, peraí, trabalhei esse mês inteiro, entendeu? Foi foda. Eu vou, com o dinheiro desse mês aqui, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, entendeu? Vou alimentar minha família. E tem essa parada que eu tô querendo agora, entendeu? É essa a minha recompensa dentro do cachorro. Eu vou pagar de comunista maluco aqui, mas não é o que eu acho. É só uma opinião contrária, outro com um contraponto. Mas na nossa sociedade é isso. A gente precisa disso, ok? A gente quer outra coisa, a gente quer sempre mais. Agora, se a gente tivesse o básico, o essencial, a gente não teria que trabalhar tanto, cara. Você não teria que trabalhar 6 horas não, por dia. O brasileiro ganha muito pouco. É muito pouco recompensado pelo trabalho que faz. Cara, pensa fora da caixa. Sai do capitalismo. Pensa que você tem a sua fazendinha, tua mulher e teus filhos. Tu plantou o suficiente pra tu comer, cara? Foda-se. Se não tivesse iPads, se não tivesse shows do Luan Santana... Então, vamos lá. Eu plantei o que foi necessário pra poder sobreviver. E isso tá acontecendo corriqueiramente. Eu sempre, todo mês, consigo plantar. Eu tô sobrevivendo. E o que mais? Sim, você vai querer mais o que se não tiverem nada esfregando na sua cara pra você comprar? Não, mas não é questão de... Não, o ser humano, por si só, ele tem essa essência do desafio, do algo a mais. Entendeu? Se você se trancar, você não tem ideia de nada, você vai buscar algo novo, você é curioso, você quer saber o que tá acontecendo, você vai buscar informação, entendeu? Digamos que não existisse capitalismo no mundo. Alguém entre as pessoas ia começar, vamos botar, ia pegar as pedrinhas verdes que ele encontra no chão e ia pendurar em volta do pescoço, que ele encontrou ali, sabe como é que é? Essa pedrinha verde, ele ia ter a fonte dessa pedrinha, ia colocar no pescoço dele, o cara ia querer comprar e ele ia pedir, tipo, duas tangerinas, que não é de colocar no pulso, mas é uma tangerina boa, entendeu? E o cara ia trocar as duas tangerinas pela porra do colar que ele aprendeu como é que faz, entendeu? E a partir disso daí, isso que é uma demanda pra ele, pro amigo dele, vai passar a ser demanda pra outras pessoas, entendeu? E de repente, a partir daí que vai surgir um esquema de troca que vai levar, no fim das contas, ao capitalismo, cara. Não tem jeito. A demanda, ela vai existir, entendeu? Mas essa demanda pura da pessoa querer uma coisa simplesmente ou porque ela é bonita ou porque tem uma aplicação certa pra ela, eu apoio. O que eu não apoio é a ostentação pura e simplesmente por conta de um diferencial que não importa, cara. Tem uma vírgula ao contrário aqui na minha camisa, ela vale 3 vezes mais do que a porra da camisa que eu tô usando, e eu sou um merda porque eu não tenho essa porra dessa camisa com a vírgula ao contrário. Entendeu? Mas no final de toda essa história, cara, se rolasse realmente essa subsistência aí, tipo, você produzir aquilo que você consome e tudo mais, pra mim só importa uma coisa, cara. 20 pacotes de miojo na gaveta da minha dispensa, cara. Eu desconfio que o miojo do Abraão seja tipo aquela edição especial do Bin Laden, tá ligado? Isso é uma parada que ele tirou 80 classes. Quando tem uma marca nova, ele vai na fábrica pra comprar a fabricação número 1, tá ligado? Da minha produção. Eu recebo da sete. Menu de degustador, cara. Falando nisso, cara, vocês estão sabendo que vão lançar, né, as moedas especiais aí das Olimpíadas aqui no Brasil já, né, que vai ter uma de prata que vai custar R$195 no Banco Central, caralho. É, a moeda de R$5 vale R$195. Exatamente. Então, vou comprar logo, acho que inflacione, tá ligado? Então, comprar é ostentar ou ostentar é mostrar pros outros que você comprou? Cara, quem compra a porra dessa moeda vai mostrar pelo menos umas 15 mil pessoas, tá ligado? Eu mostraria, porque é maneiro... Depende do que você quer fazer, né, cara? Você vai comprar porque você é um colecionador? Cara, essa parada de ostentar, uma vez até, batendo um papo com um colega meu, eu achei que eu tive uma ideia meio do mal, assim. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar 1 minuto em rede nacional pra queimar 1 milhão, cara. Eu acho que... Caralho, você é meio maluco, cara. É, cara, não tem problema. Você acha que vai fazer diferença, cara? Você ganha 50 milhões, 1 milhão ia fazer diferença? Ia, cara, pro meu tatara neto ia fazer, cara. Ele ia querer... Você colocar ficar no banco ganhando, sei lá, 0,4% ao mês. Cara, mas se tem 1 milhão queimado ao vivo fosse fazer algum impacto bom pra sociedade, ou tivesse algum objetivo pra você, eu não entendi qual é o seu ponto. Você quer só o simples prazer de jogar de taxado de babaca no mundo inteiro, cara. É um objetivo válido. Tu traz o podcast de tanguinha pra mesma coisa. Isso é uma ostentação, cara. Mas o Pluff tava defendendo isso no início do podcast, cara. Que o cara tem dinheiro pra caralho, se ele quiser pegar o porra do dinheiro e passar na bunda, é tranquilo, porque é a coisa que paguei pra ele. Não, passar dinheiro na bunda eu falei que é errado, porque isso é crime. Pô, mas aí você defendeu uma coisa que é a mesma coisa, que é tipo o cara gastar o dinheiro com a parada. Verdade, não, tá gastar ligado? Não, você tá comprando. Tem não. Valor embutido ali por tudo. Tanto o valor físico de produção, quanto o valor de marketing que foi criado. Mas tem um valor embutido. Você pegar o dinheiro e rasgar, não. Isso não é isso que você tá fazendo. O valor embutido, o valor do prazer do cara. Imagina quando a porra da tangerina estragar no teu punho, cara. Você, joguei meu dinheiro fora, não, foda-se. Se o iPhone cair no chão também, cair na privada também, porra, aconteceu, caralho. Pô, mas é um fato de que a tangerina vai. Entendeu? Não, seu iPhone pode cair ou não. Garantia, pra isso que de repente a gente vai ter um plano que você pode trocar tangerina pra poder. Vai o cara da roça lá toda hora. Ah, como é que tá a tangerina aí? Tá bem? Vou trocar então. Não faz sentido nenhum, cara. Minha tangerina tá atrasando, tá com muito agrotóxico. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carro. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carrão. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Pra mim, isso tudo tem origem na seguinte coisa. As pessoas, como já foi falado aqui nesse podcast, até acho que pelo Brito, elas têm necessidade de se sentir especiais, entendeu? As pessoas, elas têm que ter alguma coisa que as diferenciem diante das demais, isso é um fato. Só que a maioria das pessoas acha que uma forma fácil de conseguir isso é através das coisas que você tem, né? O quão diferenciadas elas são. E normalmente elas seguem, né? A diferenciação que elas querem ter é uma forma de ser parecida com as pessoas que elas acham que são diferentes ao ponto que elas gostam, entendeu? Elas acabam sendo tentando ser muito parecidas com outras pessoas pra então se sentirem diferenciadas do que seria a massa, o povão. Ah, eu tô muito perdido. Entendeu? Tipo assim, por exemplo, se o cara ele curte muito Batman, se ele se vestir de Batman, ele tá ofertando, é isso? Eu acho que tipo, esse é o exato exemplo do Brito. Mas é por aí, cara. Então, se ele gosta muito do Batman, vamos botar aí no filme, o Batman usa a porra do óculos da Oakley sinistro, colado. Ele, calça da ciclone. Ele não vai agir que nem o Batman, tá ligado? Calça da ciclone. Aí, se o Batman aparecer no filme com a calça da ciclone, meu... Fudeu, brother, fudeu. Eu compro. Os funkeiros vão dominar o mundo. Enfim, pra ele é muito mais fácil, tipo, deixar de comer durante 2 meses e comprar a porra da calça da ciclone ou do óculos do Batman, do que de fato treinar não sei quantas artes marciais e tentar, tipo, vingar a história dele e enfrentar um palhaço com a boca rasgada, entendeu? Ele não vai. Eu usei exemplo caricato, mas ele não vai querer ser aquilo na essência, ele vai querer parecer com aquilo. Ele vai querer ter o item que, pra ele, entendeu, traz a sensação de que ele tá mais próximo daquela idealização. E não, de fato, ele vai agir como quem deveria pra ser assim. Elas não querem se sentir inferiores, não querem ficar pra trás. Sim. Exato. Elas têm que se afirmar de alguma forma, cara. E é muito mais fácil você se afirmar tendo do que sendo. Que ser dá trabalho. Exatamente. É aquilo que a gente falou no programa de MMA. Você não quer fazer 20 anos de Kung Fu pra conseguir se esticar que nem o Dalsim. Você quer soltar Kamehameha na primeira aula. Exato. Sabe? É o mais fácil. E não, mas o que acontece? Às vezes isso dá a volta, nem sempre. Ter é mais fácil do que ser. Às vezes as pessoas têm uma elas distorcem um pouco as coisas. Às vezes você tem que juntar, tipo, sei lá, 100 mil reais pra você comprar a porra do carro, sei lá, igual do cara que você admira. Porque o cara, de repente, vamos botar aqui um exemplo. O cara é o... Como é que é o nome daquele cara do seriado 24 horas? O... Jack Bauer. Jack Bauer apareceu na propaganda andando de C4 Palas, tá ligado? Então você assistiu... O Jack Bauer é foda e você quer comprar a porra do C4 Palas que custa quase 100 mil reais, pelo menos eu acho. Por causa do Jack Bauer? Por causa do Jack Bauer. Você, cara, se você fizer a porra de uma prova sinistra aí pro... Pega os teus 100 mil reais, tá ligado? Dá uma estudada, entendeu? você investe esse dinheiro em você mesmo, passa a virar um cara foda, faz um curso sinistro, estuda pra Polícia Federal aí sinistramente, faz os cursos todos que você acha que o cara fez, pega e faz. No final, a tua realização vai ser ainda maior do que você comprar a porra do C4 Palace, que é um negócio puramente falso, entendeu? Uma casca. E no fundo, a grana que você teve que juntar, os 100 mil reais que você juntou de trabalho suado, pelo menos eu acho, né? Se o cara não é que nem um plush da vida aí, que ganhou tudo quando ele nasceu. Eu tenho C4 Palace, cara, esqueci de comentar. Plush e seu Kindle. Não, o Plush não tem C4 Palace, o Plush tem um novo Fusca, rosa, igual o da Barbie. Que custa a mesma coisa. Mas, entendeu? Se você pegar o dinheiro que você se você de fato trabalhou, esse dinheiro, esses 100 mil reais aí que você gastou na porra do carro, e você, em vez de trabalhar pra conseguir ele, você trabalhar em você mesmo, pra você de fato ser aquilo, no final das contas o ganho vai ser muito maior, entendeu? E as pessoas não veem isso, elas preferem... Ué, cara, mas é um caminho muito mais difícil e não é certo. Não é, né? Nem sempre é tão mais difícil, imagina 100 mil reais, cara, uma pessoa normal, quanto tempo ela demora pra ganhar 100 mil reais? Não, tá, mas... trabalho que é. Tem quem compra um C4 Palace, tipo, pra pagar de Jack Bauer, assim? Ah, cara, se não tivesse, eles não botariam, porra, não gastariam, tipo, sei lá, 3 milhões de dólares pra botar o cara dirigindo o carro, sabe como é que é? Tipo assim, tem, com certeza. Não, não, não, às vezes não é o cara bitolado que quer, porque, tá ligado? É, não é uma puta igual... que tá andando de estilo que tem o boné da Ordem, mas... e o Memura da Ciclone, que do nada bora pra outra ver o comercial e vai comprar, tá ligado? Não, mas, não, assim, em regra não é, mas existe esse tipo de pessoa, isso eu te garanto, cara. Entendeu? Não, claro que existe. Às vezes, porra, tu tá, sei lá, também tu pegou um exemplo muito, muito alto, cara. Tu pegou um carro, cara, um carro extremista. Já é um bem escroto e escrotamente caro. Poucas pessoas têm carro. É, mas você vê, por exemplo, uma caneta Montblanc, tem algumas que custam o preço de um carro, cara. Entendeu? E tem gente que faz pico de cu pra comprar a porra da caneta. Ah, agora eu concordo. Não, da caneta... A caneta, realmente, eu não consigo entender. Porque, por mais que ela troquei, é uma caneta que, caralho, se ela falhar, até porque é um absurdo, não era pra ter falhado nunca, e o nego vai te trocar a caneta na hora, e vão na tua casa, vai chegar uma pena de ouro, ok. Mas, caralho, pra que você precisa de uma caneta super bolada, tá ligado? Tem caneta que custa 30 mil reais. É escrever, cara. Pois é. Então, se tu pegar a Montblanc, ok, tem Montblanc de vários tipos. Tu não precisa de Montblanc de ouro. Se tu pegar a Montblanc de latão, já vai te atender. Mas ela, a Montblanc de latão, custa o preço de não, 10 iPads. Não, cara, tudo na vida tem que ter aquela questão que o Bode tava falando aí de comprar uma coisa de marca ou não, tá ligado? O que é válido? É pela qualidade? É pelo... Entendeu? Tudo tem um patamar alto e o baixo. Tu escolhe o que você quer. É, mas o que eu tô falando é que muitas vezes não é pela qualidade, não é pelas características do produto, entendeu? É pelo status. É pelo status, é pela pessoa que pareceu usando aquilo, entendeu? Pelo valor agregado, não é só pelo custo de produção. Mas porra, cara, às vezes o valor agregado é que, porra, imagina que o Chiquinho da Eliana fosse o cara mais foda do mundo, tá ligado? Ele tirou a porra da caneta Montblanc dentro daquela peruca dele e assinou a carta, Eliana, eu te amo, Dona Eliana. Entendeu? Aquela brincadeira que ele desenhava no quadro, ele fazia com exato. Montblanc. Entendeu? Essa Montblanc, já que o Chiquinho é o cara mais foda do mundo na minha realidade, linda realidade, entendeu? Virou um item foda e agora ela custa 10 C4 palas, entendeu? Okay, então... Bom, voltando para aquele negócio que eu te falei da casa de praia de Jessica Esteves. Então, o cara que comprou a Montblanc, ele provavelmente é um empresário que já é bem sucedido, já comeu toda a mulher que ele comeu na vida, tem tudo que ele... E o ídolo dele é o Chiquinho. Cara, os amigos dele, todos caralho, todos têm muito, muito, muito dinheiro. A graça dele é almoçar com esses amigos. Se ele não chegar nessa reunião e poder ostentar pra cima deles, tá ligado? Ele não vai se sentir bem. Esse status pra ele não faz muita diferença, entendeu? O assunto da mesa é, olha a minha caneta nova. Cara, mas honestamente, se o cara chegou ao nível que ele pode dar luxo de gastar 300 milhões de reais na porra da caneta do Chiquinho, foda-se. Já é um nível de dinheiro absurdo. Tipo o Amaury Júnior, sabe? Você tomar um champanhe bolado, foda-se. Eu acho que a parada é mais tensa no fudidinho que quer a calça da Ciclone pra se dar bem no baile da Furacão, sabe? Aí sim, aí que é mais pesado, não, e aí que é a massa. Porque esse cara não tem a noção do que ele abre mão pra ter essa calça da Ciclone. Talvez ele até tenha a noção, cara, mas ele acha que vale a pena. Não, eu não acho que... Se ele acha que vale a pena é porque ele não tem noção. Não, mas a noção pra ele se sentir incluso num grupo, cara, é muito mais relevante do que fazer um curso de inglês, sei lá. Então é por isso que ele não tem noção. Mas ele tem a noção e ele escolhe isso. Não, ele não tem a noção. Ele acha que acha isso melhor. Não, pra ele é melhor. Pra você pode não ser, mas pra ele é melhor, cara. Não, ele julga melhor. Julgamento. Se ele julgar melhor a calça Ciclone a ter um conhecimento de curso de inglês, por exemplo, ele é um sem noção, caramba. Na sua opinião. Na minha opinião, não, cara. Que caracteriza uma pessoa sem noção? Na sua opinião, é ter uma causa ciclônica. O cara que faz as coisas sem pensar, que age errado, tá ligado? É um cara que faz piada com o chefe, sabe? É um maluco idiota. Agora o Plan foi programa nisso, mas não viu na porra do relógio de tangerina. Mas ele não faz propósito, ele faz porque ele não percebe que aquilo é errado. Por isso ele é sem noção, ele não tem noção do que é errado, do que é certo e errado. Não é que esse gancho é errado, cara. Não é certo e errado, mas é o ideal ou não ideal, cara. Virou um embate pessoal agora. Cara, essa aqui... Tá tenso, não, essa questão aí que o Bode levantou do baile funk e tal me fez lembrar de uma parada, cara. Não sei se vocês estão lembrados há uns 5 anos, mais ou menos. A época que você tinha um piercing no umbigo? É, essa época aí, cara. Essa época, antes de eu fazer a troca dele pra... Não, não vou falar. Enfim, aí o... Nessa... Droga. Nessa época aí, uns 5, 6 anos atrás, tava na moda aqueles tênis com 4, 6, 8, 20 molas, tá ligado? É, quanto mais molas tivesse seu tênis da Nike, mais sinistro você era. E, tipo, isso aí em alguns círculos, né? Claro que não vale pra todo mundo. Mas nessa época, eu tava numa festa, eu não lembro se era numa festa, aí a porra da garota falou pra outra, só pego garoto de 8 molas pra cima. Porra, isso é um critério de avaliação. Caralho, cara. Ela mandou essa mesmo? Mandou essa, eu ouvi ela falando. Isso é que eu tô fazendo de errado. Cara, mas ó. Só pego de 8 molas pra cima, garoto, tipo atrás de um colchão, tá ligado? Mais macio. Não, mas às vezes isso era uma gíria, cara. Você não percebeu na inocência, cara. É verdade, verdade. 8 molas, tipo, cada mola deve ser 5 centímetros, tá ligado? Cara, 40 assim, acho ótimo. É o que de bengala, velho. É tipo a escolhida da xixolina, tá ligado? A menina que quer o cara com tênis de 500 molas é uma idiota, mas ok, pra realidade dela, o cara que tem o tênis de 500 molas é mais bem sucedido, é o mais fodão, é o melhor, não é o sem noção como você acha. É um idiota, mas é um jeito que ela julga o encontrar o parceiro ideal, tá ligado? Porque ela sabe que ela quer um cara de dinheiro, de posses. De molas. O cara de posses é o cara que tem mais molas. Tá ligado? Às vezes ela é a menina que ela pode se dar o luxo de querer, cara. Entendeu? É, de repente. Eu não acho que ela tá fazendo errado. Eu acho errado é o cara que abre mão de coisas primordiais pra vir. É o cara moludo. Pra comprar várias molas, tá ligado? Moludo. Moludo é um bom termo, cara. Alguém aqui vai ser batizado como moludo hoje. Quem quer ser? Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carro. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carrão. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Eu não lembro até quem falou do lance do Jack Bauer, até que tipo... Foi eu, cara, é que eu sou meio insignificante, né? Não, o fato de, tipo, a Citroën contratar o Jack Bauer pra divulgar o carro e gerar essa necessidade de, tipo, o cara querer ser como ele e, tipo, comprar o carro pra ter esse status e conseguir passar esse valor pra marca, pro produto até. É. E, tipo, eu não sei quem tinha comentado também do lance disso, é meio insignificante, assim, isso, né? Você, tipo, dá valores a coisas... Materiais... Provavelmente fui eu que comentei, você também não lembra, cara. não, porque eu tava até pensando aqui nesse lance que vocês tinham comentado, que eu sou da área de propaganda e eu lembro de um case que foi bacana até. Chupa, foi meio, foi meio às avessas até disso. Foi tipo uma ação que o cara, ele deu um valor a um produto, só que isso foi revertido pra uma instituição de caridade. E foi muito bacana, que eu não sei se chegaram a ver o tênis de Volta pro Futuro, que eles fizeram o lançamento do tênis da Nike. Não cheguei a ver, não. Eu acho que eu vi uma porra dessa assim, mas eu não vou lembrar agora nem como é que é o tênis, mas eu acho que eu vi isso. Pode explicar. Sim. Então, é o tênis do garoto do... É, o Michael J. Fox, ele teve a doença lá, né, desde moleque e tal, e ele montou uma instituição de caridade e junto com a Nike, em parceria com a Nike, eles fizeram um produto que era o tênis, muito parecido com o do filme. Ele não tinha, lógico que não tinha aquelas paradas de afivelar automática e tudo mais, mas ele era muito parecido, era bem bacana, bem legal mesmo, e tipo, foi uma edição limitada, e comprar aquilo era realmente questão de ostentação, né? O cara que compraria aquilo ia ser que nem o lance das moedas de prata aí das Olimpíadas que vocês falaram. E só que a renda dessa venda ia ser toda revertida para a instituição do Michael J. Fox. Tipo, é difícil você pensar só no socialismo para tentar evitar toda influência de valor de marca e produto. Porque às vezes podem ter ações que revertam isso para um lado positivo. Que nem a parada de comprar o tênis, era um item exclusivo, é uma coisa de colecionador, é o lance do relógio da Tangerina, tá ligado? Só que tava ajudando muita gente. Então, é complicado até. Tipo, tem como se usar. Pro bem. Não, assim, eu sou a favor zaço disso. Assim, eu acho que aí é o lance do valor agregado, entendeu? O item pelo item é uma bobeira. Agora, assim, as pessoas, você tá com dinheiro, porra, você tá cagando a Princesa Isabel. Foda-se, tá dinheiro pra caralho. E cara, você pode usar o dinheiro que você conseguiu, entendeu? De alguma forma que você consiga um engrandecimento seu com atitudes que ajudem outra pessoa, entendeu? Por exemplo, é muito melhor o cara que tá cagando dinheiro ele abrir uma porra de uma ONG, entendeu? Se ele quer que aparecer como uma pessoa melhor, destacada e tal, pelo menos pra estar ajudando alguém, entendeu? De repente o teu objetivo é só aparecer. Foda-se se teu objetivo é aparecer, mas no final das contas você tá ajudando uma pessoa e apareceu, tá ligado? Conseguiu aparecer. Tem muita gente que bate palma pra esse tipo de gente, entendeu? Sabendo que o cara, na verdade, ele tá fazendo isso com aquela intenção, mas apesar de estar fazendo isso com aquela intenção, tem alguém sendo ajudado, entendeu? Ele tá fazendo pra aparecer na mídia, pra fortalecer a marca dele, entendeu? A marca pessoal dele. Mas foda-se, brother, foda-se. O molequinho lá tá com a comida no prato, entendeu? E você conseguiu fazer isso sem, de fato, comprar uma tangerina podre, entendeu? Que não vai servir pra porra nenhuma, nem pra alimentar o molequinho. Então, é por aí. Eu sou a favorzaço disso que você falou. Não sabia desse case, não, mas eu vou buscar saber, porque eu achei interessante mesmo. A Criança Esperança e Teleton estão aí, né? Não é à toa. Se ajuda realmente meia dúzia de moleque, já é melhor do que uma tangerina. Caraca, vai acabar esse episódio aí, eu vou conversar com a galera lá depois pra gente bolar o relógio da tangerina, cara. Porra, cara, vai ser um sucesso. Vou mandar lá pra Cássio, cara. Cássio vai fazer. Manda pra Rolex, cara. Eu acho que a Ciclone pode produzir, hein? Ó, oco. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carro. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carrão. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ok, eu consigo justificar a ostentação na base de um prazer, tá ligado? Pra um retorno que ela coisa te dá, beleza. Mas tem gente que tem esse prazer e ao mesmo tempo não tá ostentando. Porque ele, sei lá, é um colecionador de moedas, por exemplo. O cara tem a moeda de Londres. Os colecionadores, eles são ostentadores? Eles jogam na cara dos outros ou é um prazer, é o hobby dele, tá ligado? Alguns deles jogam. Eu sou colecionador de moeda, inclusive. Eu tenho várias moedas. Eu acho que todo mundo é colecionador amador de moeda, cara. Porque eu também tenho, eu herdo da minha mãe as moedas antigas dela. Aí meus filhos vão herdar, porque eu não fiz porra nenhuma com elas. Eu não herdei de ninguém, não, cara. Eu fui o pioneiro na parada, tá ligado? Eu economizava dinheiro do lanche, comprava no velhinho que consertava ventilador ali perto daquela igreja. Eu comprava a moeda dele por R$2-3. Uma vez comprei uma medalha, né? Era tipo uma moeda comemorativa dessa daí, da Olimpíada, tá ligado? Só que de 1800 e alguma coisa, maluco, a moeda. Era de um príncipe enrolado lá, que ia visitar do Motumbo. Contravando. O príncipe dos superdotados. Ele me vendeu essa porra aí, vale pra caralho, cara. O meu tio, ele não sei se ele ainda é, mas na época que ele colecionava moeda, ele falou que essa porra era rara pra caralho. Eu não coleciono moeda, nem colecionei. A única vez que eu cheguei perto assim disso daí é que um tio meu colecionava, ele tinha um jarro cheio de moeda e eu não sei se foi antes ou depois dele falecer, esse pote de alguma maneira veio até a minha casa, acabou chegando até mim e eu não sei porquê, cara, que dando na minha cabeça de eu pegar umas partes dessas moedas e ficar tentando colocar em máquina de Coca-Cola, cara. Você sabia que funciona? Sabia que isso funciona, cara? Sério, eu vou dar a dica, cara? Aí. Hoje em dia é difícil porque não tem mais. Mas aquelas moedas de 25 centavos diferentinhas, metálicas, não aquelas coloridas, de metal true, funciona em qualquer máquina que pede moeda de R$1. Pode usar. Cara, mas essas antigas, cara, eu colocava lá, tipo, réis, sei lá, cruzado, e pegava uma de cada, tá ligado? Ia, tipo, R$5 de crédito, tá ligado? Tipo, várias Coca-Colas, cara. Então que seria foda, você pega e bota uma moeda dessa antigona, assim, tipo, 1912, e aí vem uma porra da Coca-Cola lendária, tá ligado? Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carro. Ela quer quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carrão. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Tudo bem, o pombo coleciona moedas, beleza. E por isso ele ostenta? Qual é a diferença? Até que ponto o colecionador é ostentador? Ou ele faz isso, por, sei lá, por motivo que seja, mas por um bem maior, entendeu? Não, não pra sacanear os outros. Não, ninguém coleciona nada por um bem maior. Calma aí, pô. Que merda de mundo é isso? Bem maior. Eu quero mudar o mundo com as minhas moedas. Você coleciona joias de quatro almas, aí pode ser. Porra. É, cara, não, assim, agora falando sério, essa parada, eu, por exemplo, tem minha coleção de moedas, eu gosto de mostrar pras pessoas e tal, porque eu considero uma parada interessante, entendeu? Não porque, ah, eu tenho uma moeda velha e tal, não sei o quê. Muita gente caga pra isso, tá ligado? Só que sempre tem uma pessoa que fala, ah, interessante e tal. Eu me interesso por moeda porque eu gosto, tipo, de saber de onde vem a moeda, qual é a história dela. Na sua casa, você vai querer mostrar sua coleção de moeda e falar todas as peripécias dela. É, ou então eu posso te mostrar algo mais interessante. E você qual já é a diferença? Moeda, você já mostrou moeda pra alguém e ouviu um foda-se, pô? Já. Já falou sobre a sua coleção e ouviu um foda-se, cara? Já, cara. Você tá. Quer ver o segundo? Não. Não, peraí. Ô, Pomo, então vamos lá. Qual é a diferença de você falando apaixonadamente das suas moedas pra um velhinho empresário rico pra caralho que chega na mesa, puxa a caneta bombando do bolso e começa a falar os detalhes dela, cara? Pode ser, cara. Desse ouro aqui que veio da China, do marfim que veio dos elefantes indianos que foram criados ao alface, tá ligado? Plantado em água. Mas a sua moeda, você falou que ela é valiosa. E se você descobre que ela vale mais do que uma Mont Blanc? É, se ela vale mais do que uma Mont Blanc, eu paguei 3 por ela, tá ligado? Se ela valesse mais do que uma Mont Blanc no início, eu ia preferir fazer outra coisa com o meu dinheiro mais útil pra mim ou pra outras pessoas. Sério? Você vai chegar no tacho da vida que tu, caralho, só falta aquela moeda pra minha coleção. E você vai comprar aquela moeda depois pagando caro, porque você tem condição de pagar caro. E tá, mas vamos lá. Pros outros, essa moeda que você comprou, cara. Ele vai falar apaixonado da mesma forma que o cara pode falar apaixonado da caneta Mont Blanc dele. Ah, mas olha só, cara, eu não quero a minha moeda porque o Jack Bauer pegou ela e virou a chave do... Não, o motivo de você querer, cara, eu acho que não tem importância, tá ligado? Você quer porque você quer, acabou. Exatamente. O cara que você trabalha, você paga minhas contas? Você não paga minhas contas. Eu quero comprar minha parada, eu vou comprar minha parada e foda-se, tá ligado? Fui Patricinha, vai pra casa e pega a comida do papai e vai mandar que nem um chorão mesmo, cara? Então fica da puta, né? Chicken Brown. Não sei se as pessoas estão familiarizadas com isso daí, cara. Pode seguir em anexo aí, o chorão, aquele doente mental, cara. Tá achando o máximo porque botou a garota pra chorar, porque falou que ela depende do papai dela. Como se ele nunca tivesse dependido de ninguém, aquele filho da puta, né? Ok, mas então por que você tem suas moedas e o cara não pode ter a bom molão dele? Eu também, eu tô curioso. Não, cara, a minha moeda, ela surgiu de uma parada simplesmente. Uma parada inocente, entendeu, cara? Mas você descobre que a sua moeda custa mais que a sua casa. É pra completar uma coleção, cara. Não, se a minha moeda vale mais do que a casa, eu vendo a minha moeda. E se o cara que tiver a moeda vale mais que uma coleção? Ah? Se não, eu sou colecionador, mas eu não sou doente mental. Não, mas eu a coleção é uma necessidade sua, cara, que vai te satisfazer por algum motivo. O cara vai se sentir bem pra caralho se ele tiver uma Mont Blanc, cara, pra caceta. E ele tem dinheiro pra comprar e compra, cara. Ele não deixou de, tá ligado, tipo, os filhos dele passarem fome pra isso. E se o cara é o Shang Tsung e coleciona vidas humanas, tá ligado? Almas humanas. Não. Qualquer coisa desse tipo que vá, tá ligado, contra a lei, tipo aquele filme Albergue, tá ligado? O cara é rico, eu vou pagar pra matar pessoas. Não, porra, não tô falando disso, caralho. Tô falando de coisa na lei, caceta. Não vem jogando... Cara, eu vejo o que acontece. A minha coleção de moedas é como uma coisa importante pra mim, mas que não significa mais do que uma tranquilidade, uma estabilidade. Então eu venderia a minha coleção de moedas, né? Se eu descobrisse que uma delas é caríssima, eu venderia elas pelo bem-estar meu, da minha família, uma tranquilidade maior, e de repente até começaria uma outra coleção mais inocente, né? Tranquila. Então isso é uma ostentação fodida da tua coleção. Ela é totalmente dispensável, você se desfaria dela sem nenhum peso sentimental, então pra que tu tem essa merda? Pô, completamente dispensável. Olha a noção do boss pra completamente dispensável. A porra da moeda vale uma casa. Cara, realmente ela não vale nada. Se fosse um colecionador true, você não venderia por ela valer uma casa. Se tivesse algum valor pra você essa merda, essa coleção de moedas idiota, você não venderia. E a moeda para de falar aqui da minha coleção, filha da puta. Tá ligado? Aí, porra. Aí. Cara, vocês são criadores de plantas, cara. Vão tomar todos no seu cu. A minha coleção de amigos é uma bosta. Tô te tomando cu. Você já sabia. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carro. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carrão. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Então, o que vocês me diriam que vocês... já, a coisa que vocês compraram mais cara aqui, mas não precisavam, ostentaram legal, tá ligado? Você viu na televisão, achou foda, falou, eu preciso daquilo. Tipo de Extreme, tá ligado? Tem uma porrada de coisa que você não precisa, mas você compra. Você quer uma coisa cara, porque elas têm coisa barata. Uma coisa cara. Ô, Pombo, você, cara. Você falou que falou no podcast inteiro um monte de coisa, mas eu quero a mais cara. A que você mais ostentou, na sua visão. Eu não... sem sacanagem, eu dificilmente compro uma parada pra ostentar, cara. Sério mesmo. Pra você ter uma ideia... Ó, minhas moedinhas, eu gosto de moedinhas. Com muito custo. Filha da puta. Com muito custo, o meu último tênis eu paguei, acho que foi. Mas eu também tô mais deixado, eu não cuido dessas coisas de investimento, caralho. Eu sou quase um mendigo. O máximo que eu paguei num tênis até hoje foi R$250. E deve ter uns 3 anos que eu comprei esse tênis, cara. É o meu tênis mais novo, tá ligado? Aliás, não tem um pra trabalhar aqui, eu comprei há pouco tempo, mas também foi barato. Mas assim, meu negócio não é marca, entendeu? Eu gosto muito de colecionar tecnologia, tá ligado? Não sou que nem o Pluff, que tem um Kindle, caralho, é PC da NASA, cacete, tá ligado? Mas é tipo assim, eu acabei de comprar um PS Vita, que eu sei que ninguém tem essa porra. Caralho, tu comprou um PS Vita? Ó, agora você acabou PS Vita. Pra jogar o quê? Pra jogar, por enquanto eu vou jogar Ultimate Marvel vs Capcom FIFA 12. Peraí, tem e eu quero jogar depois, por enquanto não. Mas eu não pretendo desbloquear, porque ele é quase tudo online, cara. Tem muita coisa. Beleza, mas você comprou um PS Vita, cara. Não, peraí. É, eu comprei PS Vita. Eu comprei porque é muito bonito, cara. Eu comprei. Foi uma parada autêntica, cara. É muito maneiro. Mas pode falar, quem foi a Abrão? Não, você acabou de falar que não compra nada e tudo mais, que o teu tênis é o mais novo é de 3 anos e tal. E você acabou de comprar um PS Vita que tipo, ninguém tem e. Beleza. É um negócio que já nasceu sem perspectiva de melhora, sabe? Não é, o PS Vita. Não, vocês vão. Cara. Não, vocês não sabem ainda, cara. O bagulho acabou de ser lançado. Acabou de ser lançado o caralho. Só, eu só bota tempo e não vingou. Nem vai virar. Cara, eu comprei porque pra sustentar. Foi autêntico, cara. Eu comprei porque é bonito, cara. É bonito pra caralho, tá ligado? Tem é muito maneiro. Tem, ele tirou da peruca dele também. Não, mas sério, cara. É bonito, entendeu? Foi por isso que eu comprei, cara. Porque é muito bonito. Os gráficos são muito legais. Pode ninguém ter essa porra, eu não consegui jogar com ninguém essa merda. Foda-se, mas não, tá ligado? Por exemplo, o Pluff não sabia que eu tinha comprado o PS Vita. Não, não sabia. Você acabou de ostentar e jogar na minha cara. Ah, foi. Você não me perguntou, filha da puta. Tomando cu. Mas assim, tênis, 3 anos atrás, tá fudidaço, rasgadaço, tu não troca, né? Se preocupar com o troco, cara, mas. Dia, caguei. Mas é bonito, cara. É por isso, entendeu? Ou seja, tudo que tu falou no podcast foi abaixo agora, né? Com a porra de um PS Vita. Essa aposta ainda que é um videogame de merda. Moedinho e PS Vita, esse é o ponto. Eu gosto das coisas bonitas. Se eu pudesse, eu pagaria a fortuna pela Jess. E seria muito bem utilizada. Eu acho que isso foi a melhor desculpa pra prostituição que eu já ouvi na minha vida, cara. Gosto de coisas bonitas. Vem cá, souvenir, eu quero te usar. Abraão, e você, cara? Cara, eu já comprei um Palme, cara. Um Palme? Puta que eu caralho, o Palme é o PS Vita de 10 anos atrás, cara. De quanto? 3? De 10 anos atrás. De 15? Puta, 15? Até eu mais assim, ainda. Tinha Palme, cara. Cara, eu comprei um Palme. Há quanto cara. Tempo tinha Palme em você? Quantos anos você tinha quando você comprou o Palme? Cara, não, puta, não lembro, cara, mas foi tipo. Olha com essa porra, pô, toda hora pau em mim, porra. Não, pera, ah, sério, meu, tipo, faz diferença. Se o cara compra um Palme com 25 anos, é porque ele vai dar um uso bom, mas tu compra um Palme com. Não, cara, não. Pra ficar jogando paciência? Não, cara, eu tinha acho que, sei lá, 18. Puta, não, nem isso, acho que menos até, cara. Não, foi merda, cara, foi merda. Isso. Não precisava. Tô aqui esperando. Um mês depois eu já tinha me arrependido, cara. Meu Deus. Não, esse foi foda. Não, mas não me ostentei, então, também. E revendeu depois? Se fez dele ou quebrou? Não, eu acho que faz um mês eu dei embora pra alguém. Tava aí numa caixa guardada. Tá bom, foi um bom uso. Tá bom. Foi. Agora que me recorreu um negócio, eu lembrei da quinta série. Carta de Magic, ou de Pokémon, qualquer trading card. Você pagar caro numa carta é ostentação? É ostentação porque é a regra do jogo. Se você quer aquilo... A carta pode ser muito boa. Sim, você tá sujeito às regras próprias do mercado. Pagar mais caro... Você pode ter o carro do Jack Bauer ou você pode ter um Fuscão 73. Sabe, é mais ou menos isso. Pode só porque é uma carta e você conhece a regra do jogo. Sim, exato. Como é que você sabe que não tem o jogo secreto das Mont Blanc? Pode ter, cara, mas mano, é só o Chiquinho que joga. Mano, 38. Não dá pra gente. Ele, quando você vai negociar uma carta com ele, ele pergunta: faz 50? Dona Eliana. Dona Eliana, faz 50? Que merda. Boa, de você, cara. Voltando aqui ao... Acho que de minha parte foram meus Plof Myth. Eu tenho os 12 Cavaleiros de Ouro e os 5 Cavaleiros de Bronze. Mas é uma coleção, nesse caso. É uma coleção. Mas eu precisava. Não é ostentação, cara. Você não fica mostrando pros outros. É porque é bonito. É que nem o PS Vita, cara. É porque é bonito. É pra você olhar ali e falar, caralho, é pra bonito. Você se sentir bem. Ou seja, o teu argumento que é bonito, pô, baseia qualquer... Não. Podcast. Não. Ó, eu não comprei a porra do PS Vita porque o Chiquinho fez propaganda, cara. Entendeu? Eu comprei o PS Vita porque ele é bonito. Manda só sempre te mostrar que é bonito. Aí, não. Peraí. O Abraão tá aqui, ele é um cara de propaganda. Abraão, qual é o seu objetivo com a propaganda, cara? Ah, cara, é fazer o cara pensar que aquele produto é o mais bonito e que ele precisa realmente daquilo. Olha lá. Cara, eu tô o termo só pra me sacanear, né? Mas... Tomar no cu, cara. Cara, ó, Abraão, eu sou formado em marketing também, tá? Eu sei que a definição não é essa. Agora é o seguinte, cara, a parada pode ser autêntica, cara. O bode quer a Cosmista, eu vi a Cosmith do boss porque eu fui lá na casa dele, tá ligado? Ele não saiu esfregando foto das Cosmiths que ele tem na minha cara, nem nada, tá ligado? Ah, olha só, eu tenho esse aqui. Moleque, sabe quanto é que foi? Foi não sei quanto, cara, e blá blá blá. Sair na rua com um bonequinho pra mostrar pros outros, pode estar retardado, cara. O povo faz isso assim? Com o PS Vita dele e ninguém fala nada. Não, eu não faço isso, não. Assim, se eu fizer, eu vou perder ele em 2 horas, pelo menos. Alguém vai tomar ele. Cara, mas se você pode ficar em casa, tu também é um campeão, cara. Agora, o cara compra a porra da Mont Blanc é pra assinar na frente dos amigos dele, tá ligado? Caralho, não é? Amigo, eu pego, não tem mais moral nesse programa, pombo. Para! Sem sacanagem. Cara, como assim? O que houve? Cara, você não tem mais... Pombo, você não tem argumento nenhum, cara. Vocês. Tudo que foi bonito agora, tudo bem, se tu falar, o cara pagou muito caro pra uma mulher feia. Aí tu pode falar, mandou mal pra caralho. Porque... Bom, se você achar uma calça da Ciclone maravilhosa, linda pra caralho, tu vai comprar, cara? Depende, cara, ela tem gráficos em HD. E... Ele é muito bonito. Um processador quase igual, pá. É, cara, a mulher viu pra você. É Black Piano, ela. A mulher. É tipo o papo do Moludo, tá ligado? A mulher falou: só fica contigo se tiver com calça da Ciclone. Porra. Aí é ela que falou isso. É, já assisti. Não, mas aí é uma coisa prática, cara. Ela tá jogando na minha cara, entendeu? Se eu quero trazer pra mim, eu vou ter que usar a calça apertada da Ciclone, cara. Entendeu? É por um objetivo, não é porque simplesmente a porra da calça foi usada pelo Chiquinho, tá ligado? É porque agora eu tô imaginando o Chiquinho. Com a calça 5 anos. Mas foda-se. Entendeu? Vocês querem me sacanear? Acaba logo essa porra desse podcast, então, porra. Vai tomar no cu. É, vamos acabar então o podcast, tá bom. Pombo de arregou. E você, Pluff? É. Eu. O que você ostentou? Não, ostentar eu ostentei muita coisa. Opa. Aquele vibrador de brilhante. Assim, não. Porque eu não compro as coisas porque eu quero ostentar. Eu compro as coisas porque eu acho que são legais, entendeu? Tipo, meu Kindle. Eu queria conseguir andar num ônibus lendo um quadrinho ou um mangá ou vendo um seriado sem ter que ver na tela pequena do iPod. E por que não um MP28 da China? MP28 não tem 7 polegadas. Peraí, você queria ler mangá, então por que não PS Vita? Aí. Vita não tem 7 telas de 7 polegadas, porra. Ah, é uma merda. É 5 polegadas. 5 polegadas? Olha que merda de videogame. Caralho, 2 polegadas mudaram tudo. Não, mas então, eu não joguei dinheiro fora. Tudo bem, eu joguei uma parte dele e investi no bicho. Mas eu tinha várias opções. Eu tinha, sei lá, o Galaxy, que tem 3G, que tem câmera, que tem... Chegou no bicho. Que tem uma porrada de coisa e custa o triplo do preço. Não preciso disso. Tem o iPad. Ah, o iPad também. O iPad é o triplo do preço e tem uma porrada de função que eu não vou usar. Eu comprei o mínimo que necessário pelo que eu queria, tá ligado? Eu comprei o que eu ia utilizar. Apesar de estar ostentando, era uma coisa que eu precisava, que eu queria, e eu investi o mínimo possível naquilo. Mas por que você diz que tá ostentando, cara? Não é uma coisa que você comprou porque você tem utilidade pra você? Tem, mas foi um exemplo que o bot deu, tá ligado? Eu tenho um tablet. Não, mas eu discordo que vocês estejam ostentando comprando o Kindle. Sacanagem, assim como eu acho que todos vocês deviam discordar que eu tô ostentando. a porra do PS Vita. Vamos fazer paz nessa porra de podcast, não, caralho. Então ninguém ostenta porra nenhuma, comprem PS Vita, comprem Kindle. Pra jogar comigo, porque eu tô só de otário agora. Você me convenceu, eu vou fazer um miojo e vou comprar um PS Vita. Né? Porra, demorou, moleque. Abraão é muito brother, mano. Caralho. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carro. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Ela quer o cifrão, ela quer o cordão, ela quer o cartão, ela quer um carrão. Ela quer tudo que é bom, se amarra em ostentação. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse papo de ostentação, socialismo, capitalismo. O capitalismo venceu e tem seu motivo. O pombo justificou todas as teclas aqui. O capitalismo venceu graças ao PS Vita. Pelo menos, eu não dou o cu. É bonito, porra. Mas tem que fingir que é bonito. Aí já vai entrar numa outra discussão que nós não vamos fazer agora. Vou deixar para um... no programa número 2 aí, uma continuação dessa edição. É. E tivemos aqui hoje a participação minha do Boris do Pombo, muito obrigado. Obrigado, caralho, por essa carteira. Imita o Boris aí, Pombo. Boa noite. Ah, e tivemos aqui também diretamente do podcast Pixel Café, um cara que vive muita calhada aqui no programa, que entende de propaganda, trabalha com isso, ou trabalhou, não interessa detalhes não ínfimos, o nosso brother Abraão, o semi-ateu, porque o Abraão dele tem H antes do ão. É isso aí, cara. Valeu, galera, valeu por ter convidado. Eu só queria deixar avisado aqui que o Plant errou o nome, não é Pixel Café, é Pixel Coffee, tá? É verdade. Filha da puta. Ele faz sacanagem, cara. Ah, eu olhei no Google errado, cara. Foi bizarro. Olhei errado. Como é que você olha errado? É porque não tá olhando na tela do PS Vita. Pelo menos. Então é isso. Vou agradecer mesmo a tua participação. E fala aí, cara. Teu podcast, cara. Você tem um podcast lá no Pixel Coffee, não é isso? Isso, a gente tem um podcast. Não é só o podcast, tem um site também. A gente gera conteúdo pra galera que trabalha com design, propaganda, fotografia e tal. E a gente tenta tirar um pouco o conteúdo técnico e ter uma pegada mais de humor mesmo. Então fica aí a indicação até pra galera que trabalha nessas áreas ou afins. Entra lá no site, curtir, é bacana. Até como é que chama? A vitrine é bem maneirinha, eu falei. Não, porra, olha isso aí, sacanagem. Tô com muita vergonha do nosso site, cara. Eu vou ter que dar um jeito de botar o pão pra dar a bunda pra ganhar dinheiro pra poder pagar um designer pro nosso site, cara. Pra ter a herança do universo, cara. Ele quer que eu dê a bunda pra ele conseguir mais dinheiro, né, porra, cara? Pô, pega aquela moeda aí, cara. Faz um site maneiro pra gente. Acessa aí então, galera, pixelcoffee.com.br ou .com só? É pixelcoffee com dois F's e dois E's .com.br. Caralho, que rico, tem servidor ainda brasileiro, cara, muito rico. Porra, muito rico. Mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todos que participaram. Obrigado por você que ouviu. E eu comprei um tênis de R$600. Falou! Filha da puta! Falou! E-mails. Pessoal, começando agora a leitura de e-mails. Tô aqui com meus amigos Bode e Pombo. Eu não sou seu amigo. Nem eu. Não, você não é o Pombo. Pera aí. Não, eu sou o Pombo, sim. Ok. Vamos começar então, primeiramente, com um e-mail do nosso amigo Rafael SR, que mandou e-mail para onde? podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Retardado. Obrigado, Bode. E olha só, essa leitura de e-mail vai ser muito, muito rápida, que a gente tem um show da banda. Qual é o nome da banda do Ciro Proteus, Bottini? Proteus, banda Proteus. Proteus, do Ciro Bottini, compre! Ciro Bottini, como eu faço pra ir pro seu show, Bottini? Vamos lá, e-mail do Rafael SR. Olá novamente, galera tanguinogênica, sou o Rafael SR novamente, fico feliz que tenham gostado do motivacional. O Pluff me encheu de moral. Encheu de moral. Mas teu motivacional ficou bom, cara. Foi melhor do que o do Bombo. Qual o motivacional dele? Foca no podcast. Porra, esse é o melhor motivacional de todos os tempos, cara. Caralho, grande foca no podcast. Excelente foca no podcast. Eu deixar a dica aí pra você, querido ouvinte. Por que você não faz que nem nosso brother Rafael SR e manda uma resenha, manda um motivacional, manda qualquer bobagem pra cá, manda conteúdo. Exatamente, conteúdo para a minha conta. Se quiser também mandar um DVD também, qualquer coisa, se quiser mandar o teu vídeo do teu bar mitzvah, também pode. Manda uma foto na qual você esteja lindinho demais. Sim. Não, Manu? Lindinho demais. Ninguém pode negar. Ninguém nega. Ninguém vai negar aqui, você precisa ter vontade para mandar para nós. Queremos diversificar conteúdo. Tem uma ideia, um tema, um programa, alguma coisa, manda pra gente. Vamos conversar. Vamos conversar. Eu lembro aqui que no último programa, quando a gente leu o e-mail do Rafael, a gente questionou quem eram as abreviaturas no nome dele. Aí ele respondeu aqui que ele mora... Ele não mora em São João del Rei, como a gente achou que fosse. O curso dele é em São João del Rei, mas ele mora em Lagoa Dourado. Lagoa Dourada. Que é uma cidade vizinha que ao mesmo dia atingir a dimensão de Mineiros. Nossa, é um excelente objetivo, cara. Eu respeito a cidade como um objetivo tão, tão grandioso quanto esse. Eu só respeito cidades que já tiveram um show da banda de Ciro Bottini. Comprem, comprem, O SR do nome dele é a abreviação do sobrenome mesmo. Scaldini Rezende, que é um nome italiano. Ah, pensei que fosse SR de senhor, tá ligado? Um grande senhor, que é SR maiúsculo, não é isso? É isso aí. Então não é isso, mas desculpa. Então. Mesmo comentário do Thiago França. É mesmo? Vocês são muito parecidos, cara. Então tá bom. Agora eu tô descobrindo. Por que ele tá sempre aqui, cara? É verdade. Pelo menos eu não dou o cu, beleza? É isso que tá dizendo? Não falei nada sobre ele, só falei sobre mim. É isso que você tá dizendo? Eu acho ótimo. Eu só falei sobre minha pessoa. Fazendo a pessoa escutar. O cara manda e-mail pra gente, um ouvinte bacana, e você manda ele tomar no... Acho ótimo, muito bom. Era aí, não falei nada pro ouvinte, falei pra você, seu merda. Não, falou pra mim não. Foda-se. E agora, como esse e-mail foi lido errado, tá sendo lido atrasado, porque o Bombo não leu o e-mail que tinha que ter lido. Bombo, né? Aqui, a opinião dele sobre o podcast, e parabéns pro Bombo. Foi aniversário do Bombo recentemente, parabéns Bombo de novo. Obrigado, cara. Ele te dá os parabéns e manda a patolada dos brothers pro Thiago França, que é teu irmão. Mas peraí, o aniversário é meu e o Thiago França ganha uma patolada? É, porque ele disse aí, que a biologia é gay. Como é que é? Ele disse o quê? O Thiago França falou que quem faz biologia é gay, então... Biologia, o Rafael faz biologia, ficou com esse sentimento e quis retribuir com a patolada. Então tudo bem, cara. Um dia eu farei biologia e nós seremos amantes, você vai me dar uma patolada de aniversário. Tá bom. Termina mandando um abraço e um pavê pra todo mundo. Um pavê pra você. Eu quero contribuir com a teoria do Thiago aqui. Pode até não ser gay, mas... Ou é gay ou é maconheiro. Não, olha só. Biologia, cara. Pra tomar natureza, cara. Exato, assim, vai acampar, ver planta, golfinho, projeto Tamar. Tá explicado, cara, ama tanto a natureza. Ou é mulher. Ou é mulher. Se for mulher, tá justificado, vai dar aula. O cara ama tanto a natureza que quer botar ela pra dentro, tá ligado? Ele pega, fuma um cigarro de maconha, ou então ele enfia o pepino na bunda, tá ligado? Tá explicado, é viado mesmo, cara. Você queria mostrar dentro de caixas, Rafael? Não, é sério, conheci biólogos, tá ligado? Que vai, pô, o morcego se machucou. Aí vai, pega o morcego, põe numa caixa e tal, cuida dele, punch. Eu conheço biólogos que botam um rato dentro de uma caixa e sentam no único orifício que sobra dela. Pra ver o que acontece. Mas enfim, não é todo biólogo que é viado, é todo professor de inglês, isso já é provado. Tá? Todo professor de inglês é viado. Acho lindo, amigo, acho lindo. Cagatão de regra forte aqui. Comprova aí, cara. Vira pra todos os professores de inglês que você conhece e pergunta se ele não dá ré no kibe. Com certeza, brother. Vou perguntar. Pô, você dá aula de inglês, não dá? Inclusive, não, eu tô me formando ainda. Dever de casa aí pra você ouvinte que tá no colégio, tá no cursinho ainda. Chega pro seu professor de inglês. Filma isso. Ah. Muito bom. E antes de ler o próximo e-mail do Thiago França, eu queria perguntar, ô Pombo. Oi. Você que é um cara muito, muito, muito. Muito, pra muito. Pra onde que as pessoas têm que mandar e-mail pra gente ler o recadinho delas aqui? Pra mandar e-mail pra ler os recadinhos dela? Mas é pra ler? Pra é gente, pra gente ler, cara. Ah, não me corta, porra. Finge que não sabe, depois eu acho que você sabe. Compre. Olha só, é podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Não entendeu? Vou falar mais devagar. Podcast de Tanguinha. Ok, se você quiser mandar um recado, uma opinião, uma sugestão, uma resenha, uma foto, uma motivacional, um quadrinho, um abraço, um vídeo, pode mandar. Dinheiro. Dinheiro não dá pra vir, não. Mas se quiser, sei lá, pedir a nossa conta pra depositar o dinheiro, pode fazer isso. Ele tá querendo escolher como, né, cara? Você botar um sistema de donations na Tanguinha Corp. Muita derrota, tipo, cara. Objetivo: derrota. $100 anualmente. É que nem a banda mais bonita da cidade, boy. É. Mas vocês vão doar com o principal. A gente vai contar um dia a história da banda mais bonita da cidade, é muito triste. É a banda mais pobre da cidade. Caralho. Os moradores de rua mais bonitos da cidade. Estão zoando, mas eles vão fazer um show com móveis, lá em São Paulo. Móveis e... Vai ficar rodando. Eles vão tocar por um prato de comida. Eles vão tocar por um prato de comida, né? Tadinhos, cara. A gente recomendou o Mobius no programa e agora você tá falando mal deles, pô, sacanagem. Falando mal da banda mais bonita da cidade, cara. Ok, ok, ok. Então tá bom. E-mail do Thiago França, referente ao podcast 65. Aí ele tem uma opinião muito forte sobre o filme Apenas o Fim. Ele disse que viu e gostou. Exatamente. Assim, todo programa, no final, vai ter um review de alguma coisa pro Thiago França. E ele não vai ocupar mais de 5 segundos do programa. Né, exatamente. Cara? Thiago França sobre a discografia de David Bowie. Meio chata. tipo aqueles críticos do bonequinho do Jornal Globo, tá ligado? É a mesma merda. Não, eles só têm opinião errada, mas eles escrevem direito, cara. Escrevem direito, muito direito. Eu acho que a parada mais informativa dali é o bonequinho, o desenho do bonequinho, mas tudo bem. Acho lindo, amigo. Acho muito maneiro quando o bonequinho tá puto saindo da sala de cinema, cara. Cara, isso nunca aconteceu comigo, cara. Saí da sala. E olha que eu vi muito filme merda, hein? Não, já saí, na verdade, pra poder começar o começo de outro, pegar o começo de outro filme em outra sala, tá ligado? Sem pagar o ingresso. Já de lei. Sabe o que eles tinham que fazer com o filme? Botar a cena do bonequinho botando o outro pra mamar no cinema, tá ligado? O filme é tão bom que... Não, é verdade, eu fiz isso sim, cara. Eu também entrei pra ver Você mamou alguém no cinema, cara? Não. Caralho. Pensei que ele ia contar o que rolou aqui de dia. Aí entrei pra ver um filme nacional de merda lá com o Adnet. Aí eu vi 5 minutos e falei, não, esse filme vai ser muito ruim, eu não aguento esse besteirol, não. Aí eu saí. O filme só foi bom até os 15 minutos, cara. Você não se ligou, entendeu? Foi isso. Grande piada que eu fiz. Terminando o e-mail do Thiago França, que ele te recomenda Assassin's Creed e que ele jogou o jogo pela diversão, não pela história. Que um amigo dele falou que jogar Assassin's Creed sem história é como ver pornô pela história. Ah, entendi a comparação, entendi. Então quer dizer que o cara lá, ele é o contrário de um filme pornô, é isso? Tipo, ele pega os templários e faz sexo e você não liga pra história, porque é mais legal assim. Pô, eu não sei se você entendeu, mas eu também não me importo. Eu não entendi não, mas porque eu jogo Assassin's Creed é pela história, entendeu? Foi por isso que eu parei com 2 horas de jogo. O jogo do Assassin's Creed? Assassin's Creed, acho lindo. Acho lindo, amigo. Viramos a dopa. Então, Assassin's Creed, porque tem Assassin's Creed dos brothers. Assassin's Creed dos brothers, porra, esse é irado. Tem jogo com Splinter, Brotherhood. Vizinhança dos brother. Acho lindo. Vamos lá, o que a gente tem o show do Ciro Bottini, cara. Vamos agora então para... O vídeo falou a vida mais irada de todos os tempos. Melhor que seria mais pensar. Irada se fosse o Ciro Bottini fazendo. É isso aí. Ouvinte falou. Olá, turma do podcast Tanguinha. Meu nome é Maicon Júnior e venho acompanhando vocês desde o podcast de frente com o Naruto. Sei que vocês fazem um podcast tudo que vem na telha. E isso é muito bom porque se torna imprevisível o que virá no próximo podcast. Mas mesmo assim gostaria de optar para que vocês fizessem podcasts seriados e mais de anime, especialmente de Naruto, porque é muito engraçado vocês falando de Naruto. Obrigado. Ouvinte falou. Podcast de Tanguinha! E aí galera, aqui é o Júlio Silva, o carioca mais capixaba possível. Só queria passar isso aqui pra agradecer que vocês finalmente dormiram comigo hoje. Não, deixa eu explicar pra não ficar estranho. Eu não consigo dormir sem som e eu tive que ligar o podcast de Tanguinha porque minha TV a cabo deu o bizil. Eu fiquei dormindo com a voz melodiosa de todos vocês. Muito obrigado por dormirem comigo, foi uma noite maravilhosa. No mais, queria saber quando é que vai sair o programa Zona do Bode. E quando o Bode vai botar os vídeos. Afinal, já teve um podcast que o Pluff participou e zoaram o Pluff. Já teve um podcast que o Pombo não participou e zoaram o Pombo. Então, Bode, você é o próximo. Abraço. E finalmente vocês vão poder tocar a sua vinhetinha. Voltamos agora, incríveis recadinhos. Incríveis. Primeiramente, o Maicon Júnior pediu pra gente fazer podcast sobre anime e sobre Naruto. E aí, o que vamos fazer? Vamos fazer, está nos planos. É, tá prometido, hein? Naruto 2 vai sair, não sabemos quando. Tipo CDZ3, tá ligado? CDZ3 vai sair antes do que vocês imaginam. Não, o bode tá com umas metas. E ele, não, vamos fazer tal episódio, porque tal episódio é número redondo. É bom podcast mas sobre deve, Naruto. Mas também é número redondo. Aí, nesse negócio, a gente tá empurrando com a barriga, porque é muito difícil fazer, sabe? CDZ3 vai chegar, com ou sem o Lucas, foda-se. Com ou sem o Lucas, é isso aí. Provavelmente sem, né? Time muito provavelmente sem. Ah, Marco Júnior, muito obrigado pelo seu recado. O Body achou você muito feliz e excêntrica na leitura. É, você me lembrou muito o nosso querido Ciro Bottini! Comprem! Será que ele tira foto com os fãs, cara? Cara, você pode deixar, a gente vai no show, cara, a gente vai no camarote dele. Opa. Eu só queria saber se o Michael Júnior é jogador de futebol, porque ele tem muito nome de jogador de futebol. É verdade. Pra mim, todo Michael Júnior é jogador de futebol. Responde aí no próximo mural de recados. Exatamente. Se você for jogador de futebol, manda uma camisa autografada pra gente, por favor. É isso aí. Do seu clube do interior. Isso. Insignificante. Pronto. Que isso, cara? O clube tá super Fluminense. O seu pau. Muita tradição. E também o recadinho de voz do Júlio Silva, que é carioca. E, cara, ele pagou mico agora. Ele disse que dormiu com a gente, cara. Com a gente? Ele botou o podcast pra ajudar ele a dormir, cara. Ele dormiu ouvindo as nossas vozes, cara. Ou seja, ele zoou o podcast. Ele falou que é tão merda que ele foi ouvir e acabou dormindo, tá ligado? Cara, não, peraí. O cara teve que escolher... O cara tem um iPod inteiro pra escolher as coisas. O cara escolhe o nosso podcast pra dormir. É uma honra, cara. Só que eu perguntei um negócio pra ele e não respondeu até agora. Então vamos lá. Ele provavelmente, ao ouvir a gente, ele sonhou com a gente também no programa, porque emendou no sono, tá ligado? Quero saber quem é que proporcionou o sono mais gostoso pra você. Se fui eu, se foi o Bode, se foi o Pombo, que a gente deu mais prazer ao dormir. Agora, antes dessa reflexão, eu queria lembrar, eu pelo menos fazer uma reflexão aqui sobre como seria o Pluff dormindo no meio do filme dos 300, tá ligado? Se ele tá dizendo que emenda a história da última coisa que ele tava fazendo com o filme, eu acho que seria uma coisa linda, o Pluff no meio dos espartanos. Mas tudo bem, minha reflexão já foi feita, agora a gente pode pensar no que o amigo falou. Deixa pra lá, você não pegou, eu não peguei, ninguém entendeu, eu acho lindo. Vamos para os recados no site, porque o Ciro Bottini nos espera. Calma, Ciro. Se alguém é próximo do Ciro Bottini, por favor, manda o contato dele pra gente, cara. A gente adoraria entrevistar o Bottini. Porra, aí. Aí. Será que ele tem um grill aroma em casa? Eu não sei, cara. Eu sei que ele ficava variando de programa. Chegou até a vender videogame quando o japonês faltava. Sim, vendeu muito jogo de 64, cara. Muito bom. Ciro Bottini. Shoptime. Deve estar lá até hoje. Entendi. Então vamos lá. Vamos para os recados no site. Eber Pereto comenta sobre o hit do momento, que é um incrível... Gangnam Style, tem o um vídeo no post passado, ele disse que o coreano é muito boa a música, acho lindo. Linda. Hit do momento, qual é o nome do cara? É o Psy. Psy? Mas o hit do momento é o Insinho, cara. Não é esse cara, não. É o quê? Não é Ilcinho? Nissin, grande Nissin. Não. O Nissin é o vídeo do momento, porque é um vídeo. Esse aqui é um videoclipe, então é o hit do momento. Cara, ele não chega aos pés de Nissin, cara. Nissin não, é não chega, mas é o hit do momento. O Nissin vai ser se bem que o Nissin não é tão foda, cara. Eu gosto mesmo é da baleia. Como é que é? O melhor é quando a gente vai pra baleia, acho lindo. Cara, o meu sonho é surfar na baleia tipo Nissin, cara. É Nissin o quê? O sobrenome do cara, cara? Nissin Orla. Esse é o meu nome, tá? Muito bom. Vamos lá. Olha só o recado do Rafael também, SR aqui. Ele mandou um e-mail, mandou um recado. Muito legal o cast. Tive a impressão que foi gravado só pela quantidade de gente no último programa falando dos afogados. Não entendi. A quantidade de gente falando sobre os afogados na sexta-feira à noite sem o Pombo, tendo que botar o programa na segunda. Foi por isso mesmo. Você foi na mosca, hein? Parabéns. Pô, você tem o nosso Skype, cara? Isso que aconteceu? Acho lindo. O mais engraçado é que eu só fui ver que o Pombo tava meio esquisito na metade do programa. Não vou imitar. Não vou imitar. Ué, pô, você tá meio esquisito, cara. Não. Ah, pelo menos eu não dou o cu, tá? É, parabéns pelo cast, eu também sou uma empresa. Ah, pô, depois a gente faz uma joint venture, cara. Fica tranquilo. Acho lindo. Recadinho do Sky, muito bom o podcast. E estou sem o que falar, já que o podcast foi bom pra caramba. Isso não faz o menor sentido. Foi tão bom que ele dormiu e ficou sem o que falar, tá ligado? Pô, cara. Caralho, a galera tá Ele começa me dando uma dica de filme nacional, Sexo com Amor. Eu acho que deve ser aquelas piadas besteróis, então não vou ler. Eu acho que eu vou falar desse filme, não. Ué, você me fala bem ou mal, porque eu não gosto desse Duvido filme. Que seja melhor do que Pornóquio, ou A Jorrada nas Estrelas. Grandes filmes. Acho lindo, amigo. Acho lindo. Quero agradecer aqui a Manolo Reis e Peterson Vale, que estão sempre aí. Sempre aí. A gente não sabe aonde, mas estão aí. É tipo a África do Sul. Tá logo ali. África do Sul é logo ali. Comentário de Aoshi Senpai. O Raiô Tangolhudos. O que é o Raiô? Olá. O Raiô é bom dia em japonês. Bom dia. Aham. Uhum. Lembra da época do colégio, Pluff? Aquela menina afetada que sentava na nossa frente que ela falava, o Raiô! Lembra? Pluff lembra, tem certeza. Lembra da menina afetada, mas eu não lembro do Raiô. Ela falava, Raiô! E ela tinha voz fina, ela afinava ainda mais pra falar o Raiô. O Raiô, exatamente. Podcast Tanguinha! Essa é a melhor abertura de podcast de todas! Sempre falo junto com o Pluff. Aí a Watch Senpai continua aqui. Sobre o cast. Nunca joguei, discordo, concordo, nunca vi, gueto, remistem, concordo muito. Eu não lembro em qual ele tá falando, então, muito bom! Ah, sim, sua opinião já é mais embasada que a do Thiago França, sinta-se feliz. Com certeza. E ele continua aqui. Afogados vai comprar Tanguinha Coffee ou é o contrário? Que putaria é essa, porra? Os caras estão sempre aí. Dessa vez veio o cast inteiro. Puta que pariu, hein? É um bacanal, cara. É isso. Comprar a gente, cara, porque eles são muito famosos e ricos, cara. Então a gente tá negociando essa parada aí. Daqui a pouco vai ter só uma aba lá no site deles, Tanguinha Coffee. Então. Ah, e em verdade, a galera dos Afogados é muito maneira, nossos brothers. Então acessem Afogados do Sofá, que vale a pena. Acessem mesmo, é. Enfim, fora-se o pombo incompetente inútil do caralho, verdade. Eu queria entender por que isso, cara. O cara me xingou de graça, brother, em vez de me desejar feliz aniversário. Porra, de sacanagem. Então, ele termina falando, até a próxima, se os Afogados não comprarem o podcast ainda estiver aqui. Eles não vão comprar Tanguinha Coffee, porque nós somos putas muito caras. É verdade, menos pô. Qualquer R$500, tamo aí. Eu, Thiago Pinheiro, encerro a sessão de recados perguntando não. Dando duas opções, ou vocês fazem o cast de Cerezê parte 3, ou liberam a minha foto de Sakura. Então, galera, eu não quero liberar a minha foto de Sakura. Eu quero fazer Cerezê parte 3 e eu quero liberar a foto do Pluff. Não, é o seguinte, a gente quer fazer Cerezê parte 3 e o Pluff quer liberar. A verdade é essa. Fica a dica, beleza? Acho linda, velho. Vocês esperem que dentro de muito e pouco tempo o Cerezê parte 3 vai estar aí, gente. Esperem, falta pouco. Aí, olha só, atenção. Ó, novidade fresquinha pra vocês aqui, hein. Facebook permitirá que o namorado tenha acesso à conta da namorada e vice-versa. Recurso que pariu. No relacionamento evitará traições virtuais. Tá aí, ó. Deu agora. Você ficar agora pensando enquanto fecha o Facebook, tá, pra acabar o podcast, você vai, porra, deleta meu Facebook, mantém meu Facebook. Ah, então, aquele teu chat com a gostosinha da faculdade, ela vai saber agora, se fudeu, mano. Ainda bem que eu não gosto. Vai pro não gosto dessa porra. O Skype já não guarda histórico, tudo bugado, então tudo não tem erro. Vai pro Skype, cara. Exato, tem até o webcam no Skype. Isso aí. Você pode fazer videoconferência com mais de uma pessoa se você, durante um mês, porque é trial. Mas, porra, né? Tu vai que tu arranja três gostos. Caralho, maluco. Também. Agora vamos pro Botini, vamos? Vamos pro Botini, vamos! Esse é o meu bar mitzvah. Todas as tias que me encontram na rua e falam, puta, Abraão, é o da Bíblia, né? Puta, é. Aquele lá mesmo. Aquele lá, inclusive eu não sei nada sobre não. Ele, mas... Abraão não é o filho do Isaac? Puta, pô, a gente vai querer pagar de cult agora, você? Não, não é cult não, pô. Não. Você queria pagar de cult não, agora? Não, mas é o fundamento do islamismo e do judaísmo, porra. Cara, tem pra uma mim, coisa... É um Isaac era casado lá com a Sara, aí ele era velho pra caralho e não tiveram filho. Aí nasceu o primeiro. Aí ele teve uma amante, aí nasceu o Ismael. Aí de repente apareceu, sei lá, Anjo Gabriel, alguma coisa. Vai ter mó fofoqueiro, hein, cara. E deu o papo lá. Tu vai conseguir engravidar a velha. Aí a velha engravidou e deu origem ao Abraão. Cara, você sabe que isso é pra revista, cara. Não, a gente estuda isso, cara. Foi o Nelson Rubens que falou isso aí. Nelson. Ok. Filho de Abraão, traz sua esposa com. Vera Fischer! É sempre a Vera Fischer. Aí, caraca, tá ligado? A Bíblia foi escrita por um conjunto de velhas fofoqueiras lá em Jerusalém e afins. Aí, pombo. É. Já deu já, né?